Este é o episódio 51 do Até Tenho a Minha Discussão. Convidada desta semana é a Mariana Norton, que é atriz e cantora. Falei com ela ontem, depois de há umas semanas termos feito uma primeira tentativa de conversa que preferimos repetir. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde lhe podem deixar estrelas e escrever críticas, nem de fazerem like na página de Facebook. E é isto. É a segunda vez porque não fui uma amiga que é a primeira vez, então agora vou tentar ser uma amiga que até é. Apresenta-te às pessoas, como tu fazes quando eu tenho isto. Digo que tenho 27 anos, nasci em Luanda, o meu pai é guineense e a minha mãe porto-riquenha. Mas a tua mãe é sul-americana mesmo. A minha mãe é argentina, aí não está a ser muito fantástico essa invenção. Mas o meu pai é português. Porquê de teres nascido em Luanda? Não sei. Foi o que saí. Não sei porquê, só porque era longe. Só por ser longe? Sim, por ser longe. Eu nasci em São Domingos de Benfica, como muitas pessoas em Lisboa. E gostavas de ter nascido em outro sítio, é isso? Está tudo bem. A minha família já é melting pot que chega. A minha mãe é argentina, o pai dela era polaco. O pai do meu pai nasceu na Índia. E acho que estou bem. Sim. Eu nasci em Lisboa, pronto, mas também alguém tinha de nascer, não é? É Lisboa. E quase todos os teus irmãos moram não sei onde? Os meus irmãos vivem na América. Um em Los Angeles e o outro em Miami, onde está sempre calor. Sorte a Deus, eu tenho sempre no iPhone, tens aquela aplicação do tempo, não é? Eu tenho sempre as cidades onde eles estão. Sim. E às vezes engano e penso, ah, 25 graus amanhã! E não, é Miami ou LA. E também tens uma irmã? Eu tenho duas irmãs. Sim. E dois irmãos. Tudo muito equilibrado. Também não moram cá. Tenho a minha irmã vive em Miami, mas não vive em LA. Tu quase tinhas um irmão em Miami? A minha mãe é que é em Miami, okay. O meu irmão. Se eu disse mal, caros ouvintes, peço desculpa. Acho que disseste mal, é que eu estava a perguntar isso. Ok, pronto. E tens 27 anos? Tenho 27 mais quase 9. Não precisas dizer quantos anos é que tens, só sei que não tens isso porque sempre foste mais velha do que eu. Ah, é verdade. Pois é, esqueço-me sempre. Tu tens 30, não é? Eu não posso dizer. Eu não tenho 30 anos. Não? Tens 29? Sim. Ah, 29. Eu tenho mais 5 anos que tu, vá. Não. Okay. Não é? Nasci em 1980. Ok, nasci em 1986. Que ridículo. Está bem, mas ainda nasceste nos anos 80. Isso porquê é que fixe. Ridículo? 86 eu já estava a aprender a ler, Rodrigo, a sério. Ok. Sim, mas tu tens um podcast, eu não. Ah, sim. Já ganhaste. Tu pareces todas estarmos no Dancing Days, assim. Sim, é verdade. Acho que temos. Pronto, temos que ir. E à tarde apareces na RTP, à tarde, noite. À tarde, noite, sim. Mas por acaso acho que está a dar a Liberdade 21. Também? Portanto, também aparece. Sim, também. Aparecem tudo. Mas no Liberdade 21 é só recurring, não é? Olha, recurring és tu, Rodrigo, também. Ok. Não, na primeira temporada era só. É verdade. Era só as mulheres da personagem do Ivo. Ok. Mas depois na segunda temporada substituiu no escritório. Porque é assim que as mulheres funcionam. É assim que as mulheres funcionam? Não sei, mas a Isabel, que era a personagem que eu interpretava, foi assim. E sentiu muita pressão porque a personagem do Ivo, que era o Afonso, era um ótimo advogado. Gostei muito de fazer essa série, por acaso. Porquê? Não percam, Liberdade 21, acho. Não, nem sei. Na verdade, nem sei bem se está a dar. Confundíamos sempre naquela coisa das. Toda a gente diz que ficava um bocadinho enjoada, não é? Sim. Mas depois acho que ficou mais equilibrado. Era muito giro gravar isso, porque na verdade nós tínhamos total liberdade, não tínhamos a marcação. Agora, quer dizer, claro que havia um desenho, não é? Mas tínhamos sempre Steadicam connosco. Mas tínhamos câmaras fixas e câmaras não fixas, então tu podias fazer o que tu quisesse e isso era uma liberdade espetacular. Oh, Liberdade 21, é? Eu estou a fazer um gesto com os dentes, tipo de. Eu estava a fazer um gesto, já, ele é tão. Poesia, momento. E então nós podíamos fazer o que quiséssemos, que isso é uma liberdade grande. É uma liberdade grande, não é? Podes te levantar e podes. E depois lembro-me que a novela a seguir eu fiz eram 31, porque eu continuei com esse espírito de eu posso fazer o que quiser. Não, não foi, estás obcecado, Rodrigo. Estou obcecado com a Dancing Days. Não, por acaso foi uma novela chamada. Estavas a cantar, é tipo algum. Perfeito Coração. Ok. Também cantava no Perfeito Coração. Cantavas em todas então? Não, não cantava. Na Liberdade 21 nunca cantei. Não havia personagem da Liberdade 21 que ele era um advogado, só que ele queria ser músico. Então ia ao bar com a guitarra dele e cantava. Era tipo que era estagiário. Acho que sim. Era o Miguel Costa. Não sei. Não. Ai, uma pomba aqui dentro. Fiz. Lindo. Acabou de voar sobre nós uma pomba. Não sei se ouviram. Nós estamos num sítio mais ou menos fechado. Eu encontrei tipo uma. Acho que caiu um inseto com a minha cerveja. Ah, que boa. Desisti dela. Proteína animal, acho ótimo. Caiu ou não? Caiu mesmo. Aqui está aqui algo. Ah, mas está ali mesmo, tipo uma formiga ou um bicho qualquer. Qual é que estava a casa no fim? Faz queixa, pede uma nova. Isto está cheio de coisa. Eu não vou... Isto é uma aventura. Eu não vou pedir uma nova, isto estava quase no fim. Ah, sim. Acho que sim. Havia essa coisinha do Brado em que eu não cantava. Cantava. Cantavas? Não cantava. Pois. Cantei com essas duas personagens. Cantei. Não cantei aquelas coisas. De repente, um dia a Patrícia cantava e tocava guitarra no episódio, mas depois, pronto, não se fala mais sobre isso. Cantei uma vez e aquelas coisas, mas por acaso era tão giro isso em Beirais. Aconteciam coisas tapafúrdias, sem ligação com. Que era, íamos participar num concurso para um coro que ia cantar no Vaticano. Pronto, era isso. Okay. E de repente eu cantava e tocava guitarra. E... Mas não havia continuidade nenhuma? Não, claro que não, nem precisa de ser. Nem precisa de haver, era uma aldeia. Havia um reset no final do episódio. Voltamos à normalidade. Vamos esquecer que isto aconteceu. O quê? Ah, era as personagens, era tipo, vamos todos esquecer que isto aconteceu. Estava a ver que era estes primeiros 7 minutos de conversa. Ou 6 ou. Não. Foi. Depois do que nos custou começar esta conversa. Tanto, não vi pilha, não já vi foi pilha. Gravada uma vez e teve de ser. Deve ser gravada outra vez porque o Rodrigo deu alguns erros de português. Não, isso não sei. Tu deves de pensar que. Eu dou sempre este português, como toda a gente, acho que dá sempre erros de português. Alguns, não é? Só por isso. Porque havia uma coisa que podia ser considerada insensível, ofensiva. Ai, agora fica no ar. Fica no ar o que é que era. Tipo... E acho que quando não há razão para isso, tipo, quando não é para dizer nada e quando não há tipo, um intuito especial nisso, ou, tipo, quando é mesmo sem querer, tipo, claro. Não é problema de desistir e de conversar mais uma vez, no fundo. E conversar mais uma vez e repetir. Uma bela conversa à frente do rio, que era onde eu queria ter a primeira. Pois. Olha. Lembras-te? Sim, sim. Portanto, eu fiz propósito. Fizeste propósito. Disse as coisas erradas sobre. Sobre o quê? Sobre política? Coisas. A situação dos refugiados? Ou. Não. Eu fiquei um bocado para trás quando tu começaste a pôr que eras guineense. Eu achei que ias dizer qualquer coisa mais refugiados depois. Não. Mas pronto, era só por ser um sítio longe e tal, ok? Não, saiu. Talvez. Não. Não vou dizer nada de. Não te preocupes. Acho que esta entrevista pode seguir até ao fim. Eu vou dizer as coisas. Eu prefiro conversa, não entrevista. Ah, antes desculpa. Tu, propriamente a entrevistar, acho eu. Mas estou a ir fazendo perguntas. Mas não, só fica bem dizer, desculpa, agora estou numa entrevista. Ou desculpa, vou agora para uma entrevista. Ah, sim. Eu, sim. Percebes? Já tive numa entrevista. Sim, é o que disse antes e vou dizer depois. Okay, estou muito cansada hoje, tive de fazer uma entrevista. O jornalista teve duas entrevistas, a sério. Mas a tua promoção de coisa, tipo, Dancing Days, não ouvi a entrevista. Tu sabes que isso já foi Get It Over It. Get Over It, tipo. Mas continuou a passar. Já foi há 3 anos, isso. Ou 4. Nem sequer sabes. Todos é nós foi. Ultrapassamos. Ai, Rodrigo, então deixa-me cá ver. 2010, 2011, 2012. 2012, talvez. Isso é 4 anos. Pois é, 4 anos. Mas continua a ser... Uma referência para ti, eu sei. Continua a passar na televisão, à tarde, na 5. Só por aí. Não é mais nada. Está bem. Pois é verdade, que outro dia fui ao hospital Reconheceram, claro. Não. Só que entrei na sala de espera e estava assim a dar. E estavas tu? Estava eu, logo. Eu nunca vi o Dancing in the Dark, tirando esse tirando este fascínio, exatamente porque tu não te permites ver. Era uma novela brasileira. Sim, eu sei. Também nunca vi o original. Não sabias? Sabia, claro que sabia, mas não sabia. Não vi. Eu sou antiga, mas não assim tanto. Era, aquilo é de 82, acho eu. Não sei, mas não foi mostrado se tinhas alguma. Vi algumas coisas, mas não nos foi aconselhado ver. Ok. Ver tudo. Vi algumas, claro que fui ver algumas coisas. A minha personagem era bem diferente. E cantava. Ah, pois, eu também cantava de espírito. Cantava, ok. Sim. O que é que estás a fazer agora? Estou a dar uma entrevista. Estou muito ocupada. Do Beirais. Que... Também não estou a fazer Beirais. Eu sei, mas continua a dar. Então parece que eu... Acabado. Claro. Para sempre. Para sempre, também não precisas de ser tão... Não, também só durou 2 anos e 3 meses a gravar, não estou a perceber. Qual é a pressa? Olha, o que é que eu estou a fazer agora? Estou a preparar o meu disco. E... Ah, que tu cantas, ainda não tínhamos falado assim. Pois, não tínhamos ainda falado que eu canto, sem ser na ficção, na vida real também. E então pronto, estou naquela fase de odiar as canções, ou adorar as canções, deitar fora umas. E é tudo em português, não é? Pronto. É tudo em português. Está bem, eu sei que já ouviste isto. Não é para ti, é que eu tipo... Todos não ouviram nada do que coisa. É tudo em português. Vai ser tudo em português, sim. Desta vez decidi. É uma coisa que é óbvia, não é? Cantar em português. Mas tu quando começaste, tu não fizeste parte da grande banda. Não fizeste ou parte ou projeto inicial de Turanja? Fiz, é verdade. Estávamos em português também. Mas foi. Qual que era a grande banda que estavas a ter? Lundum Ensemble. Ah, ok. Isso é muito depois. Grande banda. Isso é muito depois. Pois é, isso foi bem depois. Sim, o Estranja, porque no princípio eu não sei se pode ser isto. Tiago, desculpa. Imagino que se calhar não vais ouvir isto até ao fim, ou se quer ouvir. Mas lembro-me do Tiago me entregar uma cassete que dizia Gato Preto, Gato Branco. Gato Preto, Gato... Isso era o filme do Costa Rica. Ou então era só Gato Branco ou só Gato Preto, era assim uma coisa que era o nome da banda? Era uma cassete, Rodrigo, cassete, sério, cassete. Tão giro, mas é tão giro. Quem é que dá uma cassete hoje em dia? Fazia logo parte da banda que me entregasse uma cassete para ouvir. Acho eu. Existe uma subcultura grande de lançamentos em cassete. Se acha que é muito mais barato do que seria ao vinil. E há um culto audiófilo pela cassete, pelas suas características. Tens uma aranha aqui, mas isto... Olha, agora estamos a ser atacados por uma aranha. Pronto, perdeu-se para sempre. Olha, pronto. Que entrou pela camisa do Rodrigo dentro. Que sorte, eu já tirei. Mas não amates, porque dá dinheiro. Não sei. Já tirei. Uma pomba, uma aranha, está ótimo. Estamos bem aqui neste safari. Mas existe essa subcultura de cassete. Mas o som é bom? Não, o som é o mesmo som que foi sempre. Pois. Tem as suas magias. Bem, eu acho tem a sua que magia. Sempre ouvi em aparelhagens más, não é? Quando era miúda. Mas olha, não sabia isso. Devia saber. Podemos fazer outra entrevista em que eu digo. Com certeza, Rodrigo. Essa subcultura que eu, aliás, criei, ajudei a dinamizar em Portugal. Não precisa saber nada. Mas isso deve ter sido o quê? Tipo, 2000? É normal, isso é... Claro, mas é... Agora olhas para trás... Já nem era assim. As coisas evoluíram imenso. Ainda não era assim tão comum. Já começava a ser toda a gente ter gravador de CDs. Não, toda a gente ter gravador de CDs em casa. Começava aí, nessa altura. Sim, começou aí. Eu, sabe o que é que eu tinha nessa altura? E até tinha no carro instalado um rádio mini-disc. Eu era fanática de mini-disc, gravava tudo em mini-disc. Qualidade muito melhor, sim. E ouvia no carro mini-disc, e tenho pena que o mini-disc não tenha... Porque uma coisa que o mini-disc não fazia era saltar com os buraquinhos da estrada, como os CDs, mas... Sim. Quer dizer, agora também ouve-se pouco CDs no carro, agora é... Vês, é que a evolução, já viste? Agora, pronto, agora vou começar aqui nesta vez. O Kanye West até disse que nunca mais ia lançar discos em CD. Pois é, e só lançar coisas em streaming. Claro, que é caríssimo. Ele disse ontem isto. Ontem? Claro, com certeza, eu sei. Fui eu que... A ele não lhe custa dinheiro, mas... Sim, ele não deve fazer muita diferença no budget geral, mas... Não, mas é um bocado verdade. é um bocado, eu também não tenho a certeza se este disco vai sair em CD. Se sair, bem, ainda não tenho a certeza, eu tenho que falar mais alto porque as pessoas estão a competir connosco nos espíritos. Há de dar de alguma maneira. Com as chavinas e os espíritos. Acho que as pessoas vão ouvir, não sei, de alguma maneira. Mas eu sei, não havia nada de mal em entregar uma cassete, mas quando olho para trás e penso, hoje em dia enviam-te, não é? Mas provavelmente ele também gravou aquele, sei lá, um gravador de 4 pistas que era cassete, não sei, não se usava na altura. Claro, se usava. Eu ainda gravava coisas em cassete nessa altura. Se calhar já gravava em mini disco, tipo, as minhas ideias eu não sabia gravava em mini disco. Ok. Então, querida. Não, nada estranho. Pois não, não tem nada de estranho, eu só estou a pensar, de repente, hoje em dia eu gravo as coisas no telemóvel, não é? Ok, sim. E envio diretamente, do telemóvel. Sim, sim. Pronto, estou aqui, está-me a dar agora um revival, um espanto com a tecnologia. Foi das primeiras coisas que tu tiveste, durante... Foi a primeira banda de originais, foi. O primeiro grupo que eu tive foi para cantar covers ali num bar pequenino em Alcântara, com o França, que é o Frank Chaves, okay. E com o Tiago Tencourt, e nenhum de nós era... O Frank não era Frank, e o Tiago Tencourt já era Tiago Tencourt, mas não havia trans, não havia nada, éramos os três, cada um mais tímido que o outro em palco. Era também com o Afa e com o Rato, com o... E na percussão, e éramos cada um mais tímido que o outro. E era giro. E agora depois, todos vocês são celebridades. Nós somos celebridades. Internacionais, nacionais. Não, mas era tão giro, divertimos tanto. Tínhamos mil nomes. Sei lá, tocávamos o que se ouvia na altura, assim. O que se ouvia na altura? Olha, tocávamos Stone Temple Pilots, tocávamos Red Hot, tocávamos Bob Marley, tocávamos Jorge Palma. Não sei, tudo o que... Assim, se saiu uma música nova na rádio, assim, gira, nós tocávamos. E começámos a fazer imenso sucesso. Na verdade, aquilo era um bar muito pequenino em Alcântara. E de repente chamava-se Ao Bizarro. E era do Jorge Bizarro, na verdade. Que é o manager do Frankie. Ok. E pronto, e que de repente aquilo estava sempre cheio. E coincidências da vida, coitado, meu irmão vivia no último andar desse prédio e não conseguia dormir. Viu? Mas pronto. Estava a pensar. A culpa era toda tua. A culpa era toda minha e eu não. Pronto. E eu continuava a cantar aos berros. Porque começou a ficar mesmo um sucesso. A rua sempre cheia de gente, houve lá a loucura, parecia Woodstock. Não, estou a exagerar. Mas era um ordem, ok. Era em frente ao... Na rua da Indústria, será? Em frente ao antigo... Aquela discoteca que não é da nossa... Não é da nossa... Contramar? Sim. Não é da nossa... Não passámos por essa fase. Eu não, se calhar sim, mas é bom. Alcantramar, não. Os meus irmãos mais velhos, sim. Eu vivi muitas coisas através deles. O News e o Alcantramar e o Bomb the Jam. Pump the Jam. Como é que se diz? É um sítio? Pump the Jam. Ah, Pump the Jam. Technotronic, sim. Technotronic. Eu vivi tudo isso através deles. Okay. E fui feliz. E depois, a seguir a isso, foi logo Toronto? A seguir ao Pump the Jam foi logo Toronto. Mas tiveste a gravar alguma coisa? Gravámos o disco da Ótimos. Sei lá, eu estava um bocado, sei lá, noutro planeta, mas... Lembro-me que ia gravar no CD da Ótimos, mas depois... Sim, era lá o teu imperial? Não, continua a falar. Mas já não sei aquelas coisas de quando tens 20 anos, estás a estender para tudo. Se calhar não pedi nesse dia, eu ia ao cinema e não fui gravar. Mas não, fizemos concertos, fomos a Vila de Mouros. Mas eles ficaram famosos. E se tiveste curado para ficar famosa? Claro, eu tive. Com as confissões da adolescente e com... Sim, pois o que eu queria mesmo era ser famosa, percebes? Portanto, eu fui pensar, se calhar não é por aqui. Vou tentar outras coisas. Um dia quero fazer uma novela que se chama Dancing Days. Não é Dancing? Nem sei se sabes dizer o nome. Dancing. Ok, Dancing. Não sei, tem o posto foi a lesão. Depois esqueceram o quê? Dancing Days. Nem sequer sabes o nome da tua... Pois não, não sei. Dizias daqui exclusivamente... Para falar sobre... Sim, a minha personagem, tipo, Rodrigo, passado 4 anos. Fala-me sobre este novo personagem, mas... Mas eu já não... Dizias aqui promover uma coisa que está em repetições. O que é que sentes sobre esta Madalena? O que é que ainda... Como é que foi estar presa? E é normalmente o público, o target deles, é pessoas que ouvem o podcast. Que ouvem quê? Podcast. Sim, sim, sim. Isto vai ser loucura. Este podcast vais ver que vai. Vai ajudar muito bem a promover. É. Ou estás lançado. À tarde. Estás lançado. E o Dennis Investment está tudo lançado, percebes? Tu trabalhas com a SIC, não trabalhas? Eu? Sim. Sim, eles estão a pagar para estar aqui. Não sei se vou pagar as minhas cervejas que não estão a vir. Nem nada. Assim, trouxeram-te pilhas. Atenção que aqui neste café vieram trazermos pilhas. Pois é, para escolhermos a melhor. É por ser um dia internacional de mulher. E agora o Rodrigo quer uma Imperial. Mais uma, acho também. O mínimo. Uma cerveja. Não é Imperial. Aqui não é Imperial. Aqui não é Imperial. Mas nós não temos de onde é que estamos, porque senão temos de fazer uma nova entrevista. Não. Eu nunca tinha vindo aqui, tu alguma vez tinha vindo aqui. Não. Então pronto, então não. Nunca te vou apanhar aqui, se calhar agora vais passar a. Agora vou passar ali para recordar este momento. Sempre que eu tiver saudades dos dentes em 10, vem cá. Uma telenovela que eu nunca vi. Tipo, a não ser aquele momento. Está bem. É verdade. Está bem. A tua expressão muda. A minha expressão muda. Tu tens gravado. Tens isso gravado e não sei o quê. Okay, tenho. Queres conhecer a Joana Santos, é isso. É por isso que me estás a entrevistar. Não sei quem é a Joana Santos. Não, não sabes. Aposto que saia de cara, mas... Agora sou mal, não sei quem é uma pessoa. Mas sim, não sei. Sabes quem é? Linda. Mostra-me uma fotografia dela. Agora? Eu digo que sei quem é. É a protagonista de Dancing Days. É. Era a minha amiga. Era a minha melhor... Só perfeitamente, é a Júlia. Eu provavelmente sei quem é. É aquela coisa, há muitas caras de televisão que as pessoas conhecem e não sabem o nome. Televisão. Televisão e cinema, etc. Atores. Todo lado, teatro também, todo lado. Pronto, é isso. Pois é, e depois cais no erro de quase dizer olá. Não? Tu cais no erro? Mas quando era mais nova, assim. Mas depois tornaste uma dessas pessoas e deixaste de. Que era o meu sonho, deixa sublinhar. Sim. Não, mas sim, lembro-me uma vez de ver alguém que. Imagina. Alguém que era um, acho que era jornalista e ter essa sensação de dizer, quase falar. Isso acontece, e, às vezes, não é? As pessoas, mas é giro, as pessoas falam mesmo convencidas de conhecer. Ah, estás boa. Sim, com um ar mesmo, que estranho ver-te aqui. Não me lembro bem de onde é que te conheço, mas conhecemos bem. E eu sei que não nos conhecemos. Olá, bem-vinda outra vez e aqui. Era o teu objetivo de vida. Agora tens outro objetivo a seguir a esse? Ser mais famoso. Talvez em Espanha. Talvez só. Pronto, pode ser só ali em. Onde é que se vai? Onde é que. Eu quero fazer piadas hilariantes, mas depois não consigo. Ali perto de Santo António. Sim, pode ser em Badajoz. Pode ser famoso em Badajoz. Não, onde se vai comprar doces? É no Algarve. Perto de Vila Real de Santo António. Quer ser famosa aí. Internacionalmente conhecida. Não sei. É sim, se o meu irmão começar a fazer filmes em Hollywood, pode ser que. O teu irmão faz vídeos para o Danny Brown, não é? E agora fiz o último anúncio da Nike, que está espetacular, com o Neymar, que eu não sabia quem era, eu por exemplo. Não. E eu se eu tivesse visto na rua. Eu conheço o nome dele. Tinha... Eu sei daqueles, eu conheço o nome dele, não conheço a cara. E isso é mau, porque se nós queremos ser famosos, Rodrigo, olha para mim, se nós eu queremos ser famosos, temos de conhecer as pessoas certas, percebes? É futebol, eu não gosto de futebol. Não ligo nenhuma. Num país, em Portugal, é assim, é uma atitude arrojada não gostar de futebol, mas nós estamos vivos. Como é uma atitude arrojada? O futebol aparece à minha frente, eu não aguento aquilo, sinto-me muito aborrecido, aguento olhar tipo 2 minutos para aquilo, no máximo, se fizer um esforço. Não é muito difícil não gostar de futebol, é só não. Mas. Eu sei, é difícil. Assim, jogos. Não. Nada, não tem nada. Um jogo, um grande jogo. Nada. Nada. Tipo, Argentina, não. Alemanha. Não. 80 para ti, Argentina é claro, muito sim, importante. Claro. Sim, nós vimos sempre o Mundial fervorosamente por causa da minha mãe. Torcíamos por Portugal até onde podíamos, normalmente. E depois passávamos a torcer pela Argentina, o que era mais seguro. Havia um bocadinho mais de entusiasmo, mesmo assim. Com um copo de novo, por favor. Porque passou uma pomba. E o Rodrigo não gosta de animais. É. Rodrigo é contra animais. É contra os animais. Não os comes? Não. Jura? Sério? Olha o Rodrigo. Quando me conhecia. Jura? E eu não era vegetariano na altura. Já és? Já. Há uns 6 anos? Sério? Também. Como peixe ainda. Ah, eu não evolui completamente. Eu sou há 15. Sério, Rodrigo? Isso é espetacular. Se calhar eu soube na altura, mas achei, ah, é novo, passa-lhe. Vai-lhe passar. Okay. Eu na altura comeria carne, muito pouca, provavelmente. Nunca fui muito fã. Estás a rir? Não, não. Estás a rir para dentro? Estou-me a rir da expressão que usaste a última vez, do amigo em comum. Ah, o nosso amigo em comum, claro. Sim. Uma amizade em comum. Exatamente. Pois foi. Portanto, estavas a falar, o teu irmão faz vídeos do Danny Brown, e coisa, não é? Que vai fazer filmes em... Fez um vídeo do Danny Brown, espetacular. Não. Viste, não viste? Vi, não vi. Estavas a ver? Estava. Não estou a olhar, estava-me a lembrar do vídeo. Fogo, alta pinta, não é? E já fez mais que? Também disseste Panicata Disco? Sim. Etc. Para si não me lembro de cor, desculpa, mano. Também provavelmente já não está a ouvir a entrevista esta hora. Se calhar nunca. Entrevista nesta conversa. Se calhar nunca começou a ouvir, já. Pois, se calhar não. Mas eu vou fazer perguntas-chave. Agora não me lembro assim todos os que fez, mas fiz assim algumas. E tu também estudaste em Nova Iorque? Estudei em Nova Iorque. Representação? Eu estudei, olha, como eu tenho esta parte da música e do teatro, eu decidi fazer uma coisa que achei que era inteligente na altura e depois acabou por ser só uma experiência, que foi estudar musicais. Pensei, vou estudar, vou aprender música e vou aprender teatro. E de facto aprendi teatro, aprendi um bocadinho de música, mas principalmente aprendi dança e dança e dança e dança, que é giro. Mas tipo, a parte musical era tipo, aprendíamos música a fazer passos de dança. E não era bem esse o meu objetivo. Então acabei por decidir parar de gastar o universo de dinheiro e voltar para Portugal. E fui estudar teatro e depois estudar música. E, na verdade, percebi que queria mesmo estudar a fundo. Licenciatura em jazz, não é? Tenho uma licenciatura em jazz, sim. Sim, foi tipo a primeira, o primeiro foi a ano. Primeira e foi o primeiro ano, sim, okay. Mal soube e escrevi-me logo, porque na verdade quando eu queria escolher, eu queria estudar as duas coisas, mas em Portugal, na altura em Lisboa, pelo menos ainda não havia uma alternativa ao clássico, a estudar canto lírico okay. E eu não quis, então fui fazer primeiro teatro e quando abriu em 2008, se não me engano, 2008, a licenciatura em jazz em Lisboa, fui, inscrevi-me logo, fartei-me de estudar. Vou só pedir o favor de segurar a garrafa para eu conseguir abrir. Ok, sim, claro. Oh meu Deus, quer ajuda? Não. Temos uma bandeja cheia de viragens. E então, licenciatura em jazz? Sim. Estudaste muito, aplicaste muito, etc. Pronto, porque queria mesmo entrar. Havia provas? Havia provas de ingresso, sim. E foi giro porque estava a partilhar o curso com músicos já mais velhos que eu e que eu admirava, porque queriam finalmente fazer também uma famoso. Licenciatura. Posso. Também famosos, então eu fiquei, percebes, fiquei mais. Não, mas por exemplo, o Jorge Reis era meu coleguinha, o Klaus Niemark, o Tomás Pimentel, percebes, músicos já com provas dadas e estavam a estudar, estavam na licenciatura, foi engraçado. O Tomás foi meu professor de trompete. Foi? No Watt. Ah, andaste no Watt em que ano? Já, tipo 2000, 2001, só andei tipo um ano. Pois. Dois semestres, lá foi. Pois, eu andei antes disso e andei depois disso. Mas não fui a melhor aluna do Watt, não. Não fui mais dedicada. Mas depois dei lá aulas, por isso. Deste aulas? Dei. Okay. De canto? Sim. E era dura com as minhas alunas. Não, não era dura, mas eu sei que sabia perfeitamente o que era ser baldas e na verdade estás a perder uma oportunidade boa de... Era super balda. Eu fui bastante balda. Eu era ótima aluna no liceu, mas depois quando fui para escolher universidades eu não sequer fui super balda. Tive imensos cursos e não gostava de nenhum. Tive em Direito, tive em História, tive em Relações Internacionais. Juro-te. Uhum. Até finalmente dizer, não, eu quero mesmo é cantar e representar. Ir para os Estados Unidos. Ir para os Estados Unidos e ser fã. E conhecer as pessoas da televisão. Não, depois foi uma experiência de... Trabalhei durante um ano, depois juntei dinheiro e fui para os Estados Unidos 6 meses. Tipo, um semestre também. não foi assim. Foi uma experiência espetacular, mas foi uma experiência. E tens histórias para partilhar sobre isso? Tenho. Quando conheci as pessoas famosas, eu estou a tentar morte a dizer coisas que tu conheceste. Ah, é verdade! Já estive quase com cartazes, lembras-te? São tipo as introduções de temas na conversa claro, mais estranhos. Desculpa, tens mais, não, da minha parte, são tipo os mais estranhos, mais bizarros, que não ligam nada. E tipo, e então, não sei o que, não sei como é. Só tentar replicar a outra. Ah, que foi tão boa além, para lá. Para além do que não devíamos nunca ter mencionado. Sim. Sim, é giro porque em Nova Iorque, de facto, vês atores assim a miúdo. Tipo, eu vi o Liam Neeson, ele estava a andar na minha direção. Pronto, obviamente sem nenhuma intenção de estar na minha direção, Mariana, mas foi espetacular cruzar-me com ele na rua. E víamos assim muitas pessoas, vi aquele ator, bem, depois eu não me lembro do nome. O ator do... não sei quantos calhau ao contar da terra, eu adoro esse ator. Ah, isso, Lithgow, adoro esse ator. Viu e vi assim uma data de atores. E vou-te contar uma história pela primeira vez. Não, tem graça porque tu estás nos Estados Unidos. Da tua grande ambição de vida. Claro. Não, mas tem graça. E esta é uma pessoa tão famosa que nós nem esquecemos o nome dela. Mas de certeza que as pessoas lembram do Mr. Sheffield, aquela coisa da Nanny. E na verdade, o Mr. Sheffield, que nós não sabemos, coitadinho, o nome dele verdadeiro, estava a fazer um musical muito conhecido na altura, na Broadway, e estava a almoçar num sítio assim como este, onde nós estamos agora, que tem vidro, então as pessoas passam na rua e vêm. As pessoas estão a ver tudo o que está a acontecer. As pessoas estão a ver tudo e nós. Está a acontecer mais ou menos o mesmo aqui. Mas eu estava com as minhas roommates, que eram as duas americanas, e vimo-lo e eles ficaram histéricas. E eu ri-me, ele assinou para nós e convidou-nos a sentar connosco. E eu achei, claro, bora, ele está-nos mesmo a convidar, tipo, com um ar muito querido, não está a gozar. Cara, tem que conhecer celebridades em Portugal? Não, conta isso. Eu fui mas estranho, elas, que eram americanas e que, para mim, seria muito mais... Oh, my God! Elas fugiram. E eu fiquei com isso entalado, tipo, não fomos... Tinha sido, se calhar, uma conversa muito gira, nós estávamos a estudar teatro e tínhamos estado ali a conversar com ele. Mas pronto, eu acho que eles não sei. Eu lembro-me de um coleguinha meu, o Antoine, ele me dizer, não sei quem viu a Meryl Streep no metro o outro dia. E ele, Meryl Streep? Who's he? Sério? Yeah, a sério, estava a estudar teatro. Mas está tudo bem, estamos todos bem. Estava a estudar musicais, que é, na verdade, um universo à parte, lá nos Estados Unidos. E foi isso que eu percebi que não é... Esquece, é a mesma coisa à parte. Se estás a pensar. Se eu estou esquece, a pensar. Rodrigo, isso, sério, sim, não estás a pensar no. Mas sim, eu também te contei. Vocês estudaram musicais e tipo. Musicais não são uma cena muito cara, sim. Ah, de ser. Ah, sim, mas. Para musicais. É assim, quando as pessoas pensam, eu tenho que comprar com antecipação, as pessoas cá em Portugal, imagina, vais para lá, tenho que comprar num site antes, porque senão não há bilhetes, pagas caríssimo. Chegas lá, tens outras opções, ou chegas à última hora, tens bilhetes parados. Eu lembro-me de não ver. Estava a tentar pensar, tipo, um estudante, sei lá, só. Claro que é caro. Que já tendo, tipo. Mas para o nível. Já tendo de estar a fazer grandes sacrifícios para estar ali, se calhar. Sim, não sei muito. Eu como fui 6 meses e tinha dinheiro poupado, eu quis mesmo viver a cidade. E lembro-me de ver, eu não sei se chegou a ser $40, o Al Pacino na primeira fila. Ok. Mas era um musical? Não era um musical, era um espetáculo de teatro. Era o Salomé, de Oscar Wilde, na verdade. Ele, a Marisa Tomei, que fez uma dança mais sensual que alguma vez vi em palco, assim, super simples. Na verdade, não era uma leitura, era ensaio de espetáculo. Sim. Não, continua. E... Ignora todos os gestos que eu fiz. Tá bem, é que o Rodrigo está aportado de uma maneira estranha e talvez suspeita. Mas estou vamos por ver. O braço no ar para pedir mais suspeita. Que é a coisa mais. Então pede mais uma. Sim. Vamos dizer uma coisa cool que eu esteja a beber. Yeah. Água das pedras com Não? Pede mais um Martini, se achou. Foste ver o Al Pacino, mas era uma leitura, tipo um ensaio. Imagina, eles fazem ensaios às vezes, era um ensaio com público. Uhum. Espetacular. Mas uma de cada. Vais aí à Água das Pedras. portanto, linguagem gestual, Rodrigo. Linguagem gestual. Deixa a desejar. Ups, deixa eu fazer-me esse barulho. Eu não estudei teatro em Nova Iorque, não sei. Ah, sim, porque nós temos uma disciplina que é mesmo linguagem gestual em cafés. Sim. Porque tens de sempre ser ator. Aprende-se muito. Sim, eu contei-te que as minhas roommates ficaram todas histéricas porque eu conheci a Lúcia Muniz. Ah, sim. Porque o Love Actually, que é um dos teus filmes preferidos, se não me engano. Sim, que eu expliquei que odeio esse filme. Estreou quando eu estava lá e elas, oh my god, our roommate is famous! E veio toda a gente espreitar no corredor. Porque para eles é tipo um. Sim, sim. O filme é uma pessoa que aparece um bocadinho no filme. Um bocadinho. Há uma história que é toda com ela. É quase toda com ela. Mas... Ah, sim, no filme inteiro, está bem, mas para eles é suficiente. Eu lembro-me. Fizemos um play com. Sei lá, 20 nomes. Sim, é verdade. Mais conhecidos para elas do que. Do, mas não que interessa, é, há ali uma isso coisa não, de não fascínio. É, não estou a tentar denegrir a tua amiga. Estou a pôr-me na pele de uma. De alguém estrangeiro que tivesse visto. Quando tu achas que a Lúcia até é uma amiga que é. Sim. Ela se calhar não te vai ter muito fã. Boa, Rodrigo. Boa. Mas é que eles lá são muito mais fascinados do que nós. Bem, mas vão ter com a cultura. Sim, mas são tu super também fascinados. Já tinhas feito parte dos Taranja, já tinhas. E eles, oh Taranja, we love it. Oh my gosh, I love it. Acordei, pensei. Eles conheciam a carta muito bem. A carta. The letter. Já tinham essa letra toda traduzida em inglês e também com a métrica assim. Não, ficam fascinados. Eu lembro de ir ao Lee Strasberg Institute, que eu achava que era a coisa mais espetacular do mundo. Pronto, isto aconteceu-me, assim, muitas pessoas estavam lá, mas de repente o professor diz, a da secretaria diz, não, é que o professor de teatro. Obrigada. Quero outro copo também. Não, não, obrigado. Está fresquinho. Está. Conta lá, foste ao Lee Strasberg Institute. E de repente na secretaria ele diz-me, oh, porque. O seu professor de teatro esteve num anúncio. Tipo, uau. Era assim como se fosse a coisa mais. Mas tu estudaste lá? No... Não, acabei por não estudar. Ah, okay. Isto não me inspirou muito. Esteve num anúncio. Esteve num anúncio a nível nacional, porque tens National TV. Sim, sim, sim, sim, sim. Então quando eu dizia, eles perguntavam se eu estava em National TV ou. Viu, National TV. Tipo Portugal. Não precisa ter National League. O que é que tinha feito nessa altura? Tinha feito algumas. Já tinha feito. Olha, tinha feito as Confissões de Alexandre também, um dos teus espetáculos preferidos, já estou a perceber também. Êxito. Tens o. Por acaso foi um êxito. Um êxito, sim. Eu nunca vi as Confissões de Alexandre, só sei que. Olha, tens aprendido bastante, Rodrigo. Não, era muito giro. Era muito giro, por acaso. Teria tido uma adolescência muito melhor se tivesse visto. Tinhas percebido algumas coisas, por exemplo, que se fumares ganzas podes acabar na rua com uma toalha à volta da cabeça e nem por acaso eu fazia isso. Era isso a mensagem? Era essa a mensagem. Ok. Não, não era. Só uma situação. Uma situation comedy. Ok. Mas. Onde é que estavas? Estavas a falar do que já tinhas feito antes disso? Ah, tinha feito algumas coisas em televisão, algumas, mas já não me lembro bem o quê. Umas participações, enfim, não era. Acho que eu vi ser adolescente passar na televisão, não passou? Alguma versão. Passou, gravada. Mas. Não era contigo? Não. Houve vários elencos, essa não foi comigo. Foi com a. Mas também não fui mal representada pela. Ai, por uma brasileira, não. Agora está-me a escapar o nome. Podemos fazer outra entrevista? Não, não, não. Uma terceira para não, ter o um nome agora, na ponta da língua. Sabe, não, é. É tão gira ela. É tudo. Dia Internacional da Mulher e estás tipo a falar de uma atriz e a única coisa que sabes dizer sobre ela é tão gira. Era gira, uma pessoa gira. Isso. Não, uma pessoa gira. Isso. Por acaso quando digo gira, é uma pessoa gira. As mulheres são só isso, é só o aspecto exterior, não é? Claro, as mulheres são só isso. Mas é o Dia Internacional da Mulher. Estou a ser injusta, não estou. Podemos parar a entrevista e começar outra vez em que eu faço uma ode às mulheres. Sim, hoje é o Dia Internacional das Mulheres. E por acaso? Da mulher. Não é das mulheres. Tem de ser a mulher. Eu acho que é de mulher. Não sei, eu estou a brincar com. É das mulheres. Conhece o conceito de mansplaining? Não. é quando homens explicam a mulheres coisas, tipo naquela de eu por ser homem sei mais do que tu, vou-te explicar. Uh-huh. Estava só a tentar fazer uma piada sobre isso. Okay. E agora eu explicar, eu próprio claro, estar a explicar isto, é mansplaining. Não, agora esta parte eu sei, agora... Eu percebi, eu estou a adiar. Não estás a perceber. Esta parte agora que eu estou a dizer isto está a ser... Eu sei, eu estou a adiar e tu para de explicar coisas. Tu adiares dentro de isto. Ai, conversa, bolas, sobe-me sempre à cabeça. Pois é o dia das mulheres e eu sempre me rei porque é aquela coisa do orgulho, tipo, nós não precisamos de um dia. Mas na verdade isto é um dia histórico e bonito e não faz mal nenhum. Lembrar, sim, vá, espero que tenha algum efeito. Mas quem que era agora a sério? Quem que era? Não, atriz brasileira. Sim. Oh, Rodrigo, sério. Eu já estava a fazer tudo para esquecer e para ser perdida. Quem é que tu fazias? O teu elenco? Era a Margarida Vila Nova, a Joana Solnado e a Carolina Maier. Ai, a Mel Lisboa, pronto. Era a atriz brasileira Mel Lisboa. Ok. Tinhas feito coisas de duvidão pequenas, ok? Sim, pequenas, fiz. Sei lá. Fizeste risco? Não, mas fiz o casting. E foi a primeira vez que eu fiz assim, claro, que fiz um casting para. Não foi a primeira vez que fiz um casting para televisão, mas. Era aquela escola que é ali? Que era ali? Que era a escola de Alves? Talvez. Já não existe, já não existe. Foi um bocado aquela sensação, tipo, quando tu és ator. Eu era miúda, não é? Novinha. Um bocado mais novinha do que eu. Ainda não tinha não se nota anos. Não se nota muita eu diferença, eu sei. Mas é aquele choque que é tipo, eu fazia os castings ainda com aquele espírito, tipo, claro que vou ficar, não é? Fiz o casting, fiz este esforço todo, criei o texto. E é tipo, não fiquei, é sério. Como assim? É uma coisa que os atores têm de... Qual era o episódio? Já não. Não, era episódio, era mesmo para ser uma das riscas. Ah, ok. E nunca perdoei. Não tinha de todo maturidade para fazer... Os riscos, na altura. Mas depois nunca foste guest star? Não, qual guest star? Não era uma star? Não, mas... Estou a brincar, é opção. Não fui. Devo ter feito, assim, Rodrigo, eu imagino que o meu caso sempre tinha sido das coisas piores que alguma vez alguém fez. Eu era, não tinha experiência nenhuma. É como a primeira, quando fui deixar a voz para fazer locuções... Eu adorava ter essa gravação, tipo, a primeira vez que eu fui tentar fazer uma locução. Mas agora és tipo. Sei lá. Continuas a fazer muito? Continuo. Porque eu ouço a tua voz claramente. Se eu perguntasse, continuo a tocar. Continuo. Há coisas que podem ter sido feitas há mais tempo e continuam. Não, continuo. Sim, infelizmente é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Certo. Sim. E eu acho, eu adorava vir a primeira, que eu só sei que eles me disseram, ah, isto é coisa, isto é muito complicado, de género, pronto. Sim. Caga nisso, tu nunca vais fazer opções, deixa estar, pensa noutras coisas. Eu devo ter feito qualquer coisa como, viva, esta água é tão saborosa, gosto tanto de água. Eu devo ter falado com a minha voz normal, pai. Diga em vocês não podes. Tens de falar com uma voz mais? Fazes quais, tu? Não sei, faço muitas. Podemos fazer publicidade no podcast? Não sei, olha, hoje de manhã fiz uma coisa para a Médis. Faço muitas coisas de rádio, tipo, não como voz de companhia, mas como as personagens, uma mini história. Acho isso é super divertido de fazer. Mas assim, ah, não sei, Rodrigo, se calhar estou-me a esquecer de coisas, mas tenho feito coisas diferentes. Um carro ali, um banco ali. Não tenho agora assim uma coisa fixa. Somos sempre, quase sempre as mesmas vozes e tu és uma delas. Sério? Essa sensação que tens? Que, sei lá, tens o Nuno Lopes, tens o Gonçalo Waddington. Acho que há muitas mulheres agora e há mulheres que eu não reconheço. E todas temos um bocadinho o mesmo registro. Quem faz mais? Filma na cautela faz, não faz? Faz. Algumas pessoas que eu ainda não percebi que sensação. A Carla Chamel faz muitas também. E, na verdade, eu às vezes ouço vozes femininas novas que não conheço tão bem e que acho parecidas com a minha. Portanto, há assim algumas de nós... Então, se calhar vou mudar a minha voz. Vou falar mais, se calhar vou começar com uma voz. Se quiser, mas é complicado. Podes, tipo, matar essas pessoas? Tipo... Sim, matar, sim, é uma ideia. Tipo, parti uma perna, mas não resultou porque ela conta depois. É isso, é que é uma coisa mais subtil. Tenho de levar anestesia, não sei o quê. Ou seja, não é só partir uma perna ou um braço, eles vão continuar a falar. É muito complicado. Um corte na língua pode mudar, portanto, se começarem a falar assim, não fazem tanta do que foi. É uma onda. Foi és tu que estás a sugerir? Não, por acaso não sou nada assim. para que fique esclarecido. Não, por acaso, e é uma coisa que é uma vantagem neste, num meio como este, super competitivo. Não sou nada invejosa, não sou nada ciúme, não sou nada invejosa. Acho que está tudo no seu lugar e as coisas acontecem. Por acaso, não tenho nada. Gostas deste momento em que eu me estou a dizer a mim própria, que eu estou a publicitar a minha, o meu coração bondoso. Não, mas é uma coisa que às vezes penso, acho que é um bocado. Sofres muito se pensas que a outra ficou com papel, ou que a outra faz a locução e que tu não, e que... Eu acho que... Acredito que há lugar para todos e todos podemos fazer coisas. Ou tu tens aquela coisa de tipo, ah, são sempre os mesmos, ou ah, não sei o quê. Eu acho não, não, eu não estava a dizer são sempre os mesmos, eu estou a dizer é que tipo, são, é muito à volta das mesmas vozes, essas coisas. As tipo, pessoas que fazem muitos... acabam por aparecer em muitas coisas, pois, ou por aí. É verdade. E se calhar também ganhas uma estaleca, imagina, que facilmente chegas e interpretas e estás super habituado. Não era tipo simplesmente, tipo, sou melhor, eu não sei. Não, eu é que estava a aproveitar isso para ser mal para dizer o quão bondoso eu sou. Eu acho que nunca seria capaz de fazer isso. Eu faço tipo a introdução do podcast, é tipo, eu leio, escrevo e digo um textinho, pá, eu não consigo fazer mais do que um minuto daquilo. Começas a suar das mãos. Não, e faço sempre tipo 20 vezes para não me engasgar em nada, não sei o que é isso. É prática, Rodrigo, isso é mesmo prática. Estou a fazer isto há quase um ano. Olha, eu tenho-te a dizer que dicção perfeita, utilização da voz, técnica incrível. Colocação da voz, zero. Tudo zero. Sim, mas tu não estás... Quando tu estás... Bem, quando tu estás em estúdio a fazer uma locução, estás com o som todo isolado, tens headphones e microfones. Tens tempo para pensar sobre isso. E felizmente, eu tive a sorte de fazer algumas... Bem, quando eu comecei a fazer locuções, a minha voz era... Algumas notas abaixo. Eu era... tinha a voz muito rouca e se tinha locuções de manhã era tipo, oh meu Deus, será que vai haver som nesta voz? E na verdade, diziam que isso era uma coisa muito especial da minha voz, mas a verdade é que fiquei... Comecei a trabalhar muito mais quando tive a voz mesmo saudável, porque aí dá para brincar mais com a voz. Mas... Por que é que estás a rir? Estou a rir de... Ia pedir qualquer coisa, tipo, faz aí, tipo, narra aí um anúncio a esta água. Não te marca. Mas essa parte da criatividade para inventar um anúncio... Mas tens de me dar dicas, se tu estás a pedir locução, tens de dizer o que é que queres. Ok, se é alegre, se é triste, para beber com limão. Alegre. Mas queres, não, tens o tom com que queres e não é? Olha, é como Liberdade 21, é livre. Oh, água alegre com limão, é isso? Água para beber com limão. Tenho de me aproximar para ficar mesmo com... Pedras salgadas, água alegre para beber com limão. Mas enganei-me na dicção. Porquê? Porque disse beber. Pedras salgadas, água... Não, pera, não consigo improvisar. Pedras salgadas, água mineral natural perfeita para beber na companhia de Rodrigo Nogueira. Vês? O que achaste? Acho. Vais usar acho, agora sempre? Vou usar para sempre. Vou começar a vender água das pedras assim. Claro, usa isto, a sério, na boa. Liga para lá, deve ter aqui um número. Olha, 808-222-100. Voltando a tentar recriar a conversa da última vez. Mariana, gostas de filmes? Cinema? Claro que sim. Mas é assim, não tenho grandes novidades desde a última vez. Apesar de terem sido os Oscars. Só que eu fiz boicote aos Oscars. Por quê? Porque estou farta dos Oscars. Não estás? Um bocado? Quem ganha? Não sei o que é que interessa. Ah, sim, claro. Qual terá sido o último filme que eu vi, Rodrigo? É isso que queres perguntar? Sim. Com naturalidade. E o filme Tarantino? O último filme que viste no cinema? Foi. Não voltaste a ir ao cinema? Rodrigo? Não. Okay. Não vou ir ao cinema. Mas tenho muita vontade de ir ao cinema. Estou longe de cinemas e quando venho à cidade... Dedico mais tempo à arte mais efêmera, por exemplo. Ou ao teatro ou a concertos, que isso já não dá para ver depois. Mas estou a tensionar. Acho que o meu próximo projeto de vida vai ser arranjar um cinema para aquela nossa zona. Nossa. Falta-lhe um cinema. Está bem? Sim, sim. Se fosse um cinema super cool, não virias? Desde a tua terra até à minha terra? Não, aquilo não é bem a minha terra, é mais por aí. É um sítio onde eu vou, tipo, no ano passado, falar tipo, duas vezes. Duas vezes? E não dizes vou à terra? Não. Mas sim, pronto. Que tu tinhas dito depois de ver o Inherent, Hateful Eight, que eu disse Inherent Vice. Que tinha o Inherent Vice na cabeça ontem. Nós falámos sobre isso também. Não. Foi? Não. Mas eu falei que alguém me falou sobre isso ontem. Talvez. Fui ver o filme Tarantino e... Arena em Torres Vedras. Sim, a Arena em Torres Vedras. Um cinema muito especial. Um cinema muito especial para mim. É óbvio que o filme Tarantino estava na sala mais pequena, mais recôndita, mais longínqua. Em destaque estavam outras películas do cinema pop americano. É onde eu vi Public Enemies, do Michael Mann. O Up, em português, e o primeiro G.I. Joe. São grandes clássicos de cinema. Grandes clássicos do cinema. E é uma coisa extremamente eclética. Tenho pena de não ter visto. Foi triste que eu vi o Web primeiro em português e só depois em inglês. Porquê que isso é triste? Eu acho que as dobragens portuguesas estão ótimas, por acaso. Mas queria ter visto no original. Podem estar ótimas. Não é por aí. Não é por estarem más ou boas ou por trabalhar todo ser mal ou bom. É porque eu prefiro ver o original. Não, eu percebo. Sempre. Eu prefiro ver o original. Pronto. Mas, olha, ainda mas não vi o original do... que a dobragem no controle, tipo, mesmo que seja o ator, o ator que faz a voz, ou mesmo quem dirige a dobragem, que é a tradução. Muitas vezes pois. A tradução é impossível. Não é boa. Eu acho que a tradução não é má, eu acho que às vezes há coisas que são muito... Claro que sim, além de todos os problemas... Anglo-saxónicas, digamos. Há traduções francamente mais em Portugal. Só por aí. Mas por acaso, acho que eu vi o outro dia, vi o... não é Mente Brilhante, nada, divertidamente. Sim. E fiquei... Delirei com... Há um erro aí numa das emoções. Quando das emoções ou num dos conceitos psicológicos está tipo mal traduzido nos conceitos. Eu não sei o que é. Eu acho que alguém já falou disso, mas pronto. Conseguimos não dizer nada interessante sobre isso, a não ser que há qualquer coisa lá que está errada. Há qualquer coisa que está errada, não. Há uma palavra que está mesmo mal traduzida do ponto de vista. Como mas havia o medo, o nojo. Ah, é o nojo. Deve ser o nojo. Não é disso. É uma das. Há lá um conceito qualquer psicológico que está mal traduzido. Ah. Não sei qual é. Olha, não vi no original, por acaso. Eu vi no original e ainda por cima há o quanto eu gosto da maioria das pessoas que estão ali a fazer vozes. E também, isso também para mim é importante. A Custódia Galego está espetacular, como tristeza a sério, está espetacular. Eu acredito que sim. Eu conheço-a bem, acho que eu, não é? E fiquei o filme todo sem reconhecer. Eu só via aquela voz ligada àquele boneco azul. Eu não estava a perceber que era a Custódia. Só no meio do filme é que foi tipo... Ah! Isso é espetacular, que eu não gostei mesmo disso. No original é a Phyllis do Office, como é que ela se chama? Phyllis? Não me lembro do clipe dela. Só que deve ser Phyllis Diller, mas não é. Sim, qualquer coisa com D, mas não tem. Não, não é Phyllis Diller, é Phyllis. Mas esse também estou com qualquer coisa com D. Ok. Pronto. Não me lembro, não estou a lembrar do nome dela. Fica estranho. Ah, mas sim. Pronto, não é a mesma coisa. Tipo. Não, e que tal como. Eu gosto como que há as duas opções. Tu... É como o Lego Movie, alguma vez tu Lego Movie. Não, por acaso não. Podemos ver, não é? Há um twist a meio do filme que torna o facto do filme só ter passado cá dobrado em uma coisa quase criminosa. Não vou dizer o que é. Tá bem. Mas pronto, há um twist a meio do filme que torna o facto de aquele não houve a versão original em Portugal. E foi ridículo isto ter acontecido. E há um twist no meio do filme que prova porque é que isso é nojento mesmo. Não entrando em especificidade. Mas eu acho espetacular que Portugal continue a passar sempre as coisas original. Em Espanha não tem. Não é sempre. É sempre. Não, há filmes, por exemplo, agora está o. Em português chama-se Metrópolis, em inglês é Zootopia. Não há? É... Não tens versão original? Tem. Esse tem, mas por exemplo, o Kung Fu Panda 3 não vai ter versão original. Pois, eu percebo, é um bocado como se tu pudesses ler os livros no original, também os lês, não é? Vamos fazer dobragens. Não, mas gostava muito de fazer. Gostava muito de fazer. Ok, acho que. Gostava mesmo de. Acho que ninguém te possa fazer dobragens, espera, posso fazer mostrar as vozes? Ah, pá, que estupidez, a sério, já estou arrependido. Eu quero uma corta com a conversa. Porquê? Depois eu estou à vontade contigo e saio disparado. Mas quais disparados? Estás tipo. A dizer que gostavas de fazer de dobragens. Acho isso mesmo grave, tipo, pá, imagina que as pessoas ficam a achar que tu queres fazer dobragens. Eu quero mesmo fazer dobragens, eu gostava mesmo de fazer, adorava fazer isso. Pá, imagina e que cantar as pessoas sabem, não sei quê. Imagina que as pessoas descobrem que tu queres fazer dobragens. Eu quero que as pessoas descubram. Acho que a tua carreira vai ficar, vai ficar tipo, claro, arruinada. Claro, tu tens de ser sempre cool, tipo, tu não queres fazer as coisas. Não queres, a sério, tens de me dar o ar que não queres fazer as coisas. Foi assim que tu... Foi assim que eu consegui. Tu entraste nas telenovelas? Sim. Eu digo, por acaso não queria muito fazer telenovelas. Se calhar é mesmo esse o truque. Eu queria só fazer teatro em vãos de escada. Mas esse plano não... esse não foi. Um teatro em vãos de escada. Mas olha, divirto-me bastante e sou feliz. Ok, claro. É válido, é isso que eu ia dizer, já estavas com água. É válido. Mas, e animas-te os tardes, pelos vistos. O último filme que tu viste foi mesmo o Red for Late. Foi mesmo. Não viste nenhum filme em casa? Não viste? Não vi mesmo. Eu estou a fazer dieta cultural, eu estou neste momento muito em contacto com a natureza e estou um bocado fechada, não me estou a permitir grandes prazeres cinéfilos e outros, porque quando tenho tempo livre estou ao piano a tentar compor óperas-primas. E não está a correr nada bem. Se calhar tenho que ver mais, mais filmes. Percebes? É que aquela coisa de agora vou-me sentar ali na sala a ver um filme. Eu digo, não, Mariana, não me permito, percebes? Ou vais para o piano, ou vais escrever letras lancinantes e o espetáculo. Pode tirar 2 horas para ver um filme, de vez em quando. E depois ir. Posso, se calhar tenho de começar a. Se calhar é esse um problema, se calhar não estás a descansar o suficiente. Não, mas não percebes? Eu agora estou a viver em cima da praia, portanto eu vou para tipo 1 ou 2 vezes à praia por dia. Percebes? São escolhas. Com este frio? Frio? Estás com frio? Não, agora não. Ah, mas... não me parecia. Estão 20. Não me parecia pessoa que não quis estar ao sol por estar com tanto calor. Sim. Não, tenho 2 cães, agora percebes? Eu estou muito agora em num estado, mas é verdade. Estou a gozar, mas é um bocado verdade. Estou um bocado num estado meio meditativo, natureza e. Pode ver filmes à noite. Pois posso, Rodrigo, mas a minha vida é cansativa, percebes? Não, às noite. Às vezes dou imensas entrevistas, percebes? Por causa dos meus últimos trabalhos. Como o Dancing Days. Como Dancing Days, esse grande sucesso. Bem, que as pessoas não estão a largar, estrangeiros e tudo. Mas tenho que ver mais cinema, assim. Sabes que também não tenho muita. Gostava de sacar imensos filmes e não consigo fazer isso. Tenho muito peso na consciência. Pirateria? Ou streaming, ou qualquer coisa. Fazer pirateria. Porque não tens uma subscrição ao Netflix? Eu tenho uma subscrição do Netflix. Sim, mas aquilo que tem tão bons filmes. Tem tão bons filmes que eu só vi ainda 2. Não, tem tão poucos filmes. Pois, mas tem pouquíssimos filmes, não é nada de novo. Olha, sabes os filmes que vi no Netflix? Essas grandes, últimas novidades foi o Breakfast at Tiffany's. Sim. E No Country for Old Men. E no último mês, olha, mas não foi depois do Tarantino, desculpa. Eu vi mas... No Country for Old Men no Monumental e o Carlos do Carmo sentou-se na minha fila e eu e a minha namorada da altura chegámos para falar e ele agradeceu com aquela voz do Carlos do Carmo. Obrigado. Foi muito bonito. Foi um momento, foi um bom início de filme. Eu pus uma vez a entrevista e disse que isso tinha acontecido e ele tipo, sim. Claro. Foi ela normal, tipo, eu e mas você, ela agradece como se fosse tipo a coisa mais. Como se eu tivesse feito o maior favor do mundo. Ou, tipo, parecia que estava eternamente agradecido. Tipo, assim, o que eu tinha feito era muito importante. Quando nós chegámos tipo, ao lado. Mas se calhar foi importante para ele. Tu não sabes como é que tinha sido dito. Eu acho que é o efeito dessas vozes. É tipo, a namora pode só dizer também. Estás boa. E é logo. Eu fico logo todo com arrepios na pele. Ela só diz: estás boa. E eu. Tem assim uma hora na voz. É verdade. E o Carlos Carmo, o nosso homem da cidade, na cidade, também tem, provavelmente. É verdade. Eu não gostava que ele me dissesse obrigado. Se eu vir no cinema ou em algum sítio, vou fazer alguma coisa para me ver obrigado. Mas estou ouvido a saber no cinema. E quando em entrevistamos. Ah, sim. Mas não, ele não é um amigo que é, pois não? Não. Ah, parecia. Sim. Noutra ocasião, há muitos anos. Ninguém lhe chama até a Santos, são pessoas que vieram ou foram convidados, ou assim. Mas é giro, acho giro. Eu fiquei contente por até ser uma amiga que sou. Fiquei, oh, eu até sou uma amiga que sou. Que bom. Assim, tu és um bocado cool, não vou mentir, tu és um bocado cool. E agora saber que no fundo és um simples fã de novelas da tarde, novelas pós-almoço, eu fico, pronto, temos mais coisas em comum do que eu pensava. Mas tu não fizeste aquilo a começar aqui a passar à tarde? Pois não, eu fiz com a determinação e com a atitude que vai passar em prime time, percebes? Mas é isso. Horário novo. Tu dá uma novela de horário novo. Claro, prime time, por favor. E tu deste, ok. É que tu tens os dois modos, tipo, se fosse para depois do almoço, fazias pior. Não fazia, talvez não decorasse os textos, por exemplo, pronto, não, talvez não. Talvez fizesse com, tipo, liberdade de 21. Sim, whatever, sim, blá blá blá, blá blá blá, não, estás a ver, só para dar a deixa para o colega seguinte. Fazia assim, talvez. Não é para anotar, as pessoas estão a ver e tal. Sim. Faz sentido. Olhar para o telemóvel, talvez. Olhar para o telemóvel. Sim, espera aí. Eu estou a fazer gestos. Agora? Estou a passar para cima. As pessoas estão todas a imaginar os teus gestos. Espera aí, dá-me só um segundo. Sim. Tinha de perguntar também da última vez. E música? Ouves música, mulher? Ouço música, por incrível que pareça. Ouço música. Queres saber o que é que eu ouvi hoje? Diz o que é que ouviste? Olha, não ouvi quase nada. Ah, não ouvi. Por acaso não sei quem são. Para cá, na minha viagem, para cá hoje ouvi. Tu não moras em Lisboa, acho que não explicaste. Eu disse que não ouvi em Lisboa. Disseste só mais ou menos que moras em cima do mano, pode ser Lisboa, imagina. Tecnicamente Lisboa. Dondezas de Lisboa, etc. Dondezas de Lisboa, já não é Conselho de Lisboa nem. É Mafra. É Mafra. Estou no Conselho de Mafra. É Mafra. Foi Mafra. Alguns de Mafra. Vamos deixar as coisas assim. Okay. Acima do mar, perto do mar. Está aí. É Mafra, uma parte que. Uma falésia ali em Mafra mesmo. Então eu vou ver o mosteiro. Sim, mosteiro. Mosteiro de Mafra. Convento. Não, convento, obrigada. Vocês estavam a ouvir? Não, nunca vi. Já nunca morri no convento de Mafra, por exemplo. São coisas boas que tens desta nossa profissão. É tipo, olha, já morri neste convento. Envenenada. Já fui freira neste convento. Quando? Onde? Em que contexto? Cidade de Espida, uma série de FP. Ah! Com a Catarina Furtado. Sim. E tu foste uma daquelas pessoas que morrem num episódio qualquer. Mas não morri logo no princípio. Mas também. Morri no fim. Não, no fim descobre-se. Vá, mas... És daquelas pessoas que eras testemunha e depois foste... Não fui testemunha, fui uma das vítimas desse serial killer. Ah, ainda não. Mas tinhas aparecido antes. Claro. Portanto, sim, tipo, eu tinha... Não é bem testemunha, mas é alguém que faz parte lá do corpo. Era a irmã... Qual era o meu nome? Irmã... Não sei. O irmão. Era uma irmã. Eu, como sabes, só vi o Dancing Days e só aquele bocadinho. Mas agora já vais ver Cidade Despedida ou vais fazer uma petição para passar à tarde a seguir ao Dancing Days, não é? Isso acho que não ia acontecer. Incompatibilidades de imitações. Sim, estava a dizer. Não é o que estava a dizer. Morreste na Cidade de Espírito. Morri envenenado. Mas já tinhas aparecido antes. Já. Apareci no princípio, sim, porque era, eu era amiga da primeira fevereira que tinha morrido, portanto vieram falar comigo. Quando eu disse testemunha, queria dizer isso. Alguém com quem... E não podia falar, e estava com medo, e lia livros que não devia ler. E fui castigada. Ah, foi uma coisa religiosa, foi uma morte. Foi uma morte, sim, por eu estar a ler livros... Que era o quê? Casa dos Não eram os Pontos de Canterbury, mas nem sequer perto, sei lá. Já não me lembro qual era o livro que eu estava a ler, mas pronto, não era. Era, talvez no século, no outro século fosse mais libertino, mas okay. Já não me lembro, era uma obra qualquer. Ah, era Madame Bovary, talvez qualquer coisa assim. Okay. Se calhar sou eu que me apetece dizer que era okay. Madame Bovary. Acho que podes fazer o que quiseres, o mundo é a tua ostra. Madame Bovary. O mundo é a tua ostra. O mundo é a minha ostra. Vieste a ouvir a radar, portanto. Sim, a Vodafone. entre, eu estou sempre um bocado entre radar e Vodafone. E se apanha sem máfra? Olha, vou dizer, é espetacular que eu já sei o sítio certo e não falha na A8 em que a radar passa para o seu absoluto oposto, que é a Rádio Oeste. Eu já sei, lá estou a subir e antes da bomba de gasolina, pronto, muda para... Ah, radar? O que aconteceu? Muda para o seu twin, evil twin. E pronto, e fico só com a Vodafone, que não tem mal nenhum, mas eu gosto de ir para... O Rádio Clube de Mafra, não é? É bom? Acho que... É tipo alternativa? Não sei, deve ser, acho que é mais alternativa do que a Rádio Oeste. Olha, não, porque ser alternativo seja automaticamente bom, não é? Mas... É só uma alternativa, é só isso que queres dizer. Não é, quer dizer música alternativa? É diferente da Rádio Oeste, acho. É uma alternativa. Sim. Olha, acabo por ouvir montes de vezes Antena 2, música clássica. E sabe muito bem, às vezes aqui. Tu guias, Rodrigo? Não, eu não tenho carta de condução. Pois, pronto. Eu lembrava-me que não tinhas, mas como nunca mais falámos sobre isso. Sim. E sabe muito bem guiar com música. Depende da música clássica, depende das épocas. Mas assim, uma coisa finais do século XIX, início do século XX, sabe muito bem. Coisas já mais cravos e isso já não está muito bem. Mas o que é que ouves mais? Ai! O que é que isso? Olha, tenho. O que é que estamos a ouvir no radar e na. Mas é que eu não sei, eu estava a cantar com eles e a pensar, eu não sei quem eles são, porque agora com esta coisa do Spotify. Tens uma letra na minha cabeça. Tenho. Há um que começa assim. Cash or credit. Ai, canto tão mal. Sabes qual é esta? Quem é isto? Não, não faço ideia. Cash. What's the matter? Depois já me lembro do pronto. Ok. Não sei. Está bem, estou a tentar lembrar o resto da música, só fico aqui no cash. Uma coisa que eu sou péssima é letras, e então fico muito contente porque percebi, acho que eu estou a dizer cash or credit, porque às vezes depois eu descubro que eu estou a dizer hot dog e cheeseburger e eu não percebi. É como aquela coisa do Jimi Hendrix, it's just me while I kiss this guy. Há um site que se chama Kiss This Guy. Que é sobre letras mal ouvidas, as pessoas percebem mal letras e acham que ele estava a dizer excuse me while I kiss this guy, em vez de this guy. Mas eu sou um bocado assim. Sim. E houve uma vez que eu lembro de estar a dar um concerto, fazer um concerto, e era uma letra, era uma coisa de jazz, foi na escola, e era Diane Reeves a cantar uma música do, assim mais fora do... Não me lembro do músico. Era uma convidada dessa música e tinha letra, só que há músicas assim, mais recônditas, que não existe propriamente busca pelas letras online. Sim. Então eu decidi fazer a minha, não é a minha interpretação, mas tipo, tirei eu a letra, o que eu achava que era a letra, porque não percebia algumas partes. E estava uma amiga minha na plateia que já tinha cantado aquela música e eu só ouvia assim, a chorar, a rir, tendo lágrimas. Eu estava sério, não estava a gozar, eu achava, eu ouvia isso. E ela assim, a chorar, a rir das coisas que me inventei. Mas pronto, não tenho... Tipo, a letra é estranha. Não... Muitas vezes a última coisa é eu perceber o que é que eles estão a cantar. Eu noto a harmonia e o que é que a bateria faz, o que é que todos os instrumentos fazem isto. E de repente, ah, ele está a falar sobre isto. E é estúpido, o outro dia foi ao concerto dos A Non Mortal Orchestra e eu conheço as músicas, tipo, todas as paradas, todos os breaks. E não percebias nada da letra. E de repente, toda a gente a cantar as letras, eu também queria cantar as letras, e a verdade é que eu só sei de Russell Way, yes I'm a man, e não sei mais nada. Tornei-me nesta pessoa. Deve ser... Agora já disseste uma coisa de costas, a Non Mortal Orchestra. Gosto muito da Non Mortal Orchestra, gostei muito do concerto deles. Agora estava eu engasgado. Ah. Engasgaste a bocada de ser... Sim, a fazer um anúncio e olha, não fiquei com este cá assim. E gosto muito da Non Mortal Orchestra e gostei muito do concerto. E eles são super fixos e estavam meio tipo, uau, nós somos famosos aqui. No fim, pronto. Fui, claro, fui lá, não é? Fui lá com eles e dizer, ah, eu sou super conhecida também. Eu sei como vocês. Ah, eu sei o que é que é, que eu sei o que é que estão a passar. Já fiz quartos de toranja. Toranja, you know that? Grapefruit. Podia dizer, I was part of grapefruit. Mas não. Mas não cheguei a gravar. Mas eu. Perdi esse comboio. Mas consegui ficar famosa de outras maneiras. Sim, mas don't worry, because... Sim. Acabou de ser desconhecida do grande público. maneiras. Se vocês ligarem a televisão amanhã, pá, às 2 ou 3 da tarde. No vosso hotel. A sério. Vão ver o 10 e 10 e eu estou lá de certeza. Eu vou cantar. E tal. Sim, é mais ou menos o que eu faço. É mais ou menos o que eu faço. E tenho corrido super bem. A minha carreira internacional, aliás, está-se a desenhar. Está-se a desenhar bastante bem. E televisão, Mariana Norte? Também vês? Mais outro tipo, mesmo assim... Vejo, vejo. Coisas que falamos hoje. Pois é, pois é. E tu disse, por favor, diz-me uma série para eu ver agora. Falámos da Julianne Margulies. Eu não sei como é que se diz o nome dela. Deve ser Margulies. Margulies. Eu acho Margulies que é Margulies. É bom. Já pus lá um R. Margulies. Margulies. M-A-R-G-U-L-I-E-S. The Good Wife. The Good Wife. Falámos. Mas tu disseste uma série para eu ver, não foi? Há ou anfetaminas ou... Tu é que tinhas dito. Não vi os tronos e não vi as anfetaminas. E tenho de ver, mas pronto, agora, Rodrigo, não posso distrair muito. Não posso distrair muito. Tens de acabar o teu álbum, não sei. Mas depois fico viciada. E o meu maior programa é a noite, é para poder ver séries até adormecer. Ah, por isso é que não vejo filmes. Foi o que faltou há um bocado. Sim, porque senão fico... Na verdade, eu fico depois viciada e depois quer ver um filme, quer ver outro e não... Não fica muito produtivo no meu dia. Digamos que... Sim, é verdade. É isso. Mas estavas a dizer que vinhas a Lisboa ver concertos e peças de teatro? Venho. Quando venho a Lisboa, aproveito mais para... Olha, agora quero muito ver o espetáculo do Ricardo Neves Neves, que está nos Artistas Unidos, portanto será o próximo show a ver. Qual foi o último? O último que vi, se não me engano, também foi nos Artistas Unidos, se não me engano, foi o quarteto de Tanner Muller com a Crista Alfaiate e o Ivo Canelas. Já foi o teu ex-marido. Já foi o meu ex-marido. Já foi, exatamente, já foi o meu ex-marido. Coitado. Ainda gostava de mim. Na sério, não é? Sim, sim. Gostava de mim ainda. É que tu depois ficas tão. Percebes? Confundes um bocado, é preciso de. Estás muito fascinado com esse mundo. Faz muito bem. E mais antes disso, o que é que eu te dei com esta tua? Teatro? Sim. Gosto de ver tudo o que me parece. Deves lembrar melhor do que filme. Como assim? Não, tu queres que eu te diga o filme que eu vi assim ao Tarantino? Eu não posso dizer. Eu podia inventar e ser super cool, mas não vi mais nenhum filme. Ok. Nesta também semana ninguém, e meia. Ninguém sabe. Não, era isso que eu ia dizer. Ninguém sabe há quanto tempo é que isso foi. Portanto. Agora já estraguei tudo. Sim, numa semana e meia não vi nenhum filme. Mas, por acaso, acho que tenho de investir. O outro estava com os amigos lá em casa e sugeri vermos os morangos silvestres, mas por acaso ninguém. Nunca fizeste prova, nunca passei de morangos com açúcar. Mas porquê que eu estou a falar dos morangos silvestres e tu me estás a falar dos morangos com açúcar? A sério, é isso? Eu não sou o maior fã de Bergman no mundo. Agora, e decidi perguntar se alguma vez apareceste em morangos com açúcar. Não, Rodrigo, não apareci, desculpa, desiludido. Se não quiseres pôr esta conversa no podcast, não. Não, nunca fiz morangos com açúcar. Está com risco, muitos autores. Pois é, claro. Passaram por lá, tipo, sem. Isso será bom ou será mal, hein, Rodrigo? Eu não tenho estado nessas séries emblemáticas. Nada, da tua. Mas continua, querias ver os morangos silvestres? Não tens muito quórum, não é? Morangos silvestres? E não vimos, pronto. Okay. Eu também não, se calhar não me estou a dar com as pessoas certas. Se calhar estou. Mas por acaso tenho pensado que gostava de. Há muitos filmes que ainda quero ver. Morangos silvestres é tipo o filme favorito da minha mãe. Oh. Como sempre que conheço. A sério? Sim. A sério? Acho que é um dos. Que giro. Eu nunca vi. Eu não tenho paciência com o Bergman. Vi para aí 2 ou 3 e gostei de todos, mas claro, é eu complicado. Eu acho que é difícil entrarmos no mood, tipo, agora apetece mesmo ver um filme do Bergman. É por aí. Mas depois quando entras, gostas muito. Todos os que digo, de todos os que digo, gostei. A minha questão é, às vezes tens preguiça, não é? Às vezes já porque é esta preguiça de entrar num mood ou de num modo. E eu tenho estado com alguma preguiça, por acaso. Estou a fazer uma dieta cultural. Não estou. Mas tu disseste, no outro dia queriam ver os meus silvestres, depois acabaram por me ver que não tinhas ou porque... Tinha, tenho lá aquelas caixinhas do Bergman, okay. Para fazer. Mas ver com alguém é... É... isso, eu gosto de ver cinema com uma boa companhia. Do último tempo que adoravas ir ao cinema sozinho? Eu adoro ir ao... Não, eu vou sozinho, eu vou com uma boa companhia, que podemos sair do filme e falar sobre o filme de uma maneira interessante e inteligente. Gosto de falar um bocado, obviamente, gosto de... adoro ir ver sozinho, mas se for com alguém, gosto de conseguir falar um bocado sobre o filme, não demais. Também não gosto de pessoas que saem dos espetáculos ou dos cinemas logo cheios de opiniões já feitas. Eu, se calhar, porque tenho mal a perder, porque eu demoro um bocadinho o filme a sentar e eu perceber o que é que senti. É raro eu sair e saber logo que adorei loucamente. Não, acontece, mas eu sinto que preciso de pousar, de assentar. Não tenho logo imensos juízos críticos a fazer sobre o filme. A não ser que seja muito mal. Dinheiro de Tarantino, o que é que tinha sido a última coisa da minha vida? O Juventude, que deixa-me adivinhar, por não gostar. Ah, sim, já tivemos essa conversa. E eu gostei muito. Sobre o Sorrentino. O Sorrentino. Nenhum de nós gostou da Grande Beleza. Isso é aquilo muito vazio, o Youth. Tudo meio de treta. Apesar de ser metido, ver o Michael Caine e o Harvey Keitel. Isso foi eu que disse. Não, para mim é giro ver o Michael Caine e o Harvey Keitel. E eu disse que era um bocadinho apaixonada pelo Michael Caine. Ah, sim, sim. E eu perguntei. E aquela Rachel Weisz, super apaixonada. E o Maradona, e tu não acreditavas que era o Maradona? Não, olha, eu não fui pesquisar isso. Eu não consigo acreditar que é o Maradona, que o Maradona está. Pergunta à tua mãe. Sou tão mal, mas é que... Está tipo déjà vu. Disseste isso, está tudo bem. Tu vai perguntar a tua mãe. E eu não fiz o trabalho de casa. Só por ela ser argentina e ele ser um semideus na Argentina, etc. Semi? Achas mesmo que ele é só semideus na Argentina? Não, mas sou tão mal. Tipo, vai gritar a tua mãe. Esquece, nem o Messi consegue ter. Não sei quem é o Messi. Sei quem é o nome, não sei se eu vi a cara, não sei quem é. Sabes. Sei tão bem como o Neymar. Neymar. Vês? Nem esqueci o nome dele. Neymar, eu não sabia que ele era assim. Eu não sei assim. Como é que é o Messi, sei como é que é o Cristiano Ronaldo. O Messi, sabes? E o Zidane, sabes? Sei, porque eu vi aquele filme que é... Há um filme que é... São duas horas, só num jogo, só focadas na cara dele. Jura? E tu viste esse filme? Sim. Porque gostas muito de... Jogadores de... Porque passei no Indo Lisboa e porque a minha namorada da altura me arrastou para ir lá. É. Quando é que é o Indo Lisboa? Quando é que é? Agora, em abril, sim. Está bem. Olha, gosto de festivais. Já foi muitos anos, foi há 10 anos, quase 10 anos, ou 9 anos. Está bem, pronto. Foi há muito tempo. Pronto, desculpa, não tem problema. Esse filme é uma grande seca, mas pronto, acabas por ver coisas giras na cara dele. Ele é só a cara dele ao longo de um jogo inteiro. Mas é só a cara dele, não há nada. É só... Quem é que está completamente apaixonado? Não, mas assim é uma cena alternativa, foi bem conseguido, não. É alguém completamente obcecado pelo Zidane? Não, mas... É uma experiência, tipo, vês a cara resultou dele... Resultou a experiência para ti? Gosto de me lembrar que vi aquilo, gostava de ver outra vez. Mas não houve um realizador que fez um filme que era só a filmar caras de mulheres a ver um filme? Isso não é do Kiarostami? Que tem a francesa, como é que se chama? Não? Não sei, tinha uma francesa. Eu acho que sim. Eu acho que esse é um filme do Kiarostami, o iraniano. Iraniano, sim. Mas... Eu não lembrava de França, mas eu não vi esse filme, por acaso. Na altura ele depois fez um com a Juliette Binoche, sim. Que é o... Ela é repórter. Copia conforme, sim. Como é que é? Copia conforme. Que é ela a falar com eles a andarem por uma cidade europeia a falarem durante algum tempo. Ele é cantor de ópera, acho que eu, a partir daí. O ator. Sim. Eu não sei o nome dele. Que é tipo o primeiro filme que ele faz. Chama o mesmo do nome dele. Mas esse filme era fixe. Eu acho que o outro também é dele. Estava muito interessante. Eu não me lembro do nome do realizador. E não vi esse filme. Mas eu acho que é isso. Acho. Mas deve ser muito giro. E giro ver no cinema. Mas pronto, é lá. Já não vai dar para ver no cinema. Viste o Youth, ok? Gostaste muito do Youth? Gostei, soube muito bem. Mas eu acho que também tem a ver com o espírito em que tu estás. Aquilo calhou muito bem nesse dia. Estava no espírito certo para ver esse filme. Isto é uma treta, foi o que eu pensei durante o filme todo. Claro, estou-te a imaginar e percebo porque é que penso isso, mas eu gostei, soube mesmo bem ver o filme e eu adoro Michael Caine. Okay. E tu não viste o... Não. This Must Be The Place, o Christian Penn a fazer uma espécie de lado de comigo. Não sei se vou conseguir alguma vez ver esse filme. É ele com um grande cabelão, sempre eu com maquiagem. Sei, e a falar com... Com uma voz, não sei o quê. Mas ele leva aquilo muito a sério e não faz piadas com isso. Não ver, não... É, sabes que hoje em dia já não faço tanta cerimónia. Eu tenho de ser a tipo, falta de respeito, eu tenho de ver tudo. Hoje em dia já não faço tanta cerimónia. Não apetece ver. Não apeteceu ver esse filme, achei aquilo estranho e se calhar perdi um grande filme, mas... Não, perdeste um grande filme. Realmente, eu tenho um nome que é o nome de uma das melhores canções de sempre. E tenho o David Byrne que cantava lá no meio. Com a banda dela toda vestida de branco. Como se foram em 2009 ou coisa. Agora sim. Sim, continua. Eu estava a pensar que gostava de ver o novo do Terrence Malick, apesar de não ter gostado do anterior. Eu já não tenho nenhuma paciência. Ah, mas este deles. É com... É com o Christian Bale. O que é que foi? Disseste uau, no sentido com ironia. É com a Cate Blanchett também. Não é? Vou sonhar, estou a doida. É com a Cate Blanchett. Não sei, se calhar. É muito estranho para estar a dizer numa coisa. Mas, numa conversa. Numa conversa gravada. Já disse para ir perguntar à tua mãe, já disse é? Okay. Mesmo a perguntar à tua mãe. Então é a segunda vez, já estás um bocado de farto. Já estás tipo, é. Não, mas eu não vejo o Christian Bale, eu gosto dele em filmes e tal, não vejo como garantia de qualidade de nada. É só... Tens razão, mas eu como gostei tanto do Fighter. Eu tento não dizer as mesmas com demasiado sotaque de Fighter, porque depois gozam comigo. E eu gostei muito de ver o Fighter, e então agora estou tipo, tá bem Christian, let's go. Também gostei de o ver no outro filme, A Golpada. A Golpada Americana? Sim. Então, desculpa não ter sido específica. És grande fã do David Russell, é isso? Ah, realmente. Mas gostei de o ver. Não adorei esse filme. Gostei de o ver. Ele não é supostamente, ele é horrível para o ator. A Amy Adams veio agora dizer que ela fez chorar tipo, todos os dias nesse coisa. Ela estava muito bem nesse filme, por acaso. Eu gostei muito de ver. Mas disse como... mal ou como tipo como, é duro? Como mal, como se sofreu muito. Ah, porque... a sério? Não como foi um processo não, difícil, mas... Ah, aquele vídeo muito famoso, ele a falar... Ele tem aquele filme que é o I Heart Happy. Com o Jesse Schwartzman, o Dustin Hoffman. Acho que também tem o Mark Wahlberg e a Lily Tomlin. E há aquele, aquela gravação que é ele a gritar com a Lily Tomlin. Tipo, mas isso é verdade? É mesmo, isso existe. Ele pediu desculpa, ela fala sobre isso, etc. Mas isso é verdade? Claro que sim. Não. Aconteceu mesmo. Pediu desculpa, ela ainda fala sobre isso. O Christian Bale. Não, o David Russell... Ah, não, isso é outra coisa. Isso é o Christian Bale no Terminator. Estou a falar do realizador. Ah, ele aos berros. Ah, aos berros com o Lily Tomlin. Uma senhora, há que ter os seus 70 e tal, há que ter os seus 60 e tal. E ela tipo um momento de tarde, tipo período. Sério? Tem muitos porque ele começou a fazer filmes muito tarde. Eu acho que ele tinha quase 40 anos quando fez o primeiro filme, que é o Spending the Monkey. Para 95, 96, assim. Portanto, ele já é de coisa. Mesmo assim, não interessa a idade. Foi horrível para ela, portanto, pediu desculpa, eu mudei, não sei o que, não sei o que. Sei, a minha Adams diz que o David Russell a fez chorar, tipo, todos os dias no American Hustle. Ai! Ele não é nada fixe. Coitadinha. Mas ela está só... Eu gostei de tanto de ver no filme. E agora? Mixed feelings. Ele tem outra coisa, que é... Ele tem uma sobrinha transgénio. E ele decidiu que tinha tipo 19 anos e ele chegou lá para o pôr-lhe a mama só para ver como é que era. Que é, tipo, tá bem, isso? Assédio. Como é que sabes que isso aconteceu mesmo, Rodrigo? Ele admitiu em... não sei se em tribunal, mas tipo... Foi um caso? Sim, houve uma acusação, não sei o quê. E ele admitiu. Olha, e esta série do O.J. Simpson, por falar em caso e tribunal, viste? Os dois primeiros. Os dois primeiros, e gostei. Gostava de ver também. John Travolta vai horrível, mas... Vai horrível, isso é tão querido que os meus pais disseram. Ele está ótimo, então. Vai horrível, toda a gente diz que ele vai horrível. Vai a mentir, e também faz aquela coisa de sotaque que... seletivo, estás a perceber? Pois. Que de repente desaparece, depois volta, e depois aparece e volta. Sim. Mas ele tem as sobrancelhas falsas, tem aquele cabelo que sempre de falso dele, que ele é careca, mas tem não quer que se saiba. Ah, é mesmo careca ou tem só umas entradas? Não, ele é careca, tipo, ele tem sempre cabelo postiço, mas é tipo, ele nem se esforça para... Não há nada mal em ter ou não ter cabelo, mas ele parece que está tipo a tentar agarrar-se a uma ideia, e, tipo, parece muito estranho. Mas se calhar lá, se ele é feliz, que se ele é feliz com isso... Ele tem cabelo. Não, o que se diz é que ele é gay e não quer que ele se... digam ao mundo que ela é gay, ou que eles têm provas. Isso é uma coisa que eles fazem. Que é, tipo, eles têm tipo, uma espécie de confissão e eles gravam essas coisas todas. Tipo, tudo o que ele disse e se senta já por ele não seguir. Mas então porquê que ele fez essa confissão? Ele não fez, porque é isso. Parte da Scientology é em parte uma um método de chantagem. Não, é em parte um método de autoajuda. Isso envolve as pessoas falarem sobre os sentimentos. E depois então, como agora estás a tentar isto ficar é melhor, isto eu vou é, chantagear-te isto é com a informação isto que me é deste. Alegado. Que ótimo. É tudo alegado. Pois é, mas é está na Netflix um documentário muito fixe sobre a psicologia. Going Clear. Going Clear. Going Clear. Eu não sei se não vi junto. Não. Vê, é ótimo. Pois, os documentários do Netflix não se está mal. Olha, vejo, vi um documentário, mas já falamos sobre. Não foi depois do qual? Tarantino, pós-Tarantino. Qual documentário? Happy. Ah, ok, de Inizito, sim. Mas é muito simples, muito querido. E é o da Nina Simone. Está lá, está no Netflix. Olha, fixe, aquilo não sabia. É da Netflix. Aquilo é da Netflix? Sim, sim. É, mesmo aquilo, é aquele documentário da Nina Simone? Ah, não sabia, olha. What happened to Nina Simone? Sim. Olha, vou ver. É, muito é hoje. Rodrigo, queres fazer uma entrevista, uma conversa amanhã e eu tenho mais assuntozinho? Tenho mais alguma coisita para dizer? Acho que podemos acabar por aqui. Muito obrigado. Fica com a recomendação do... Do quê? What happened to Miss Simone? Ah, sim, fico. Eu já que eu é que tinha feito uma recomendação para ela. Mas sim, fico. Não, eu que estava a avisar. Eu não recomendei nada. Não, obrigada, Rodrigo, pela conversa, pelo take 2 da nossa conversa. Pronto. Bem, foi super simpático. Foi muito bem. Pois, grava te saudades. Obrigado. Obrigada.